Um rei, mas não é qualquer rei. Estamos falando do rei dos lutadores. Sejam bem-vindos ao episódio de número 52 do OrionCast, que é sobre... The King of Fighters! E apresentando o time da Orion para esse match, temos selecionado com o botão A como primeiro jogador, Hyde. Selecionado com o botão B, João. Selecionado com o botão C, Mr. Bubbles. E de Striker aqui, com medo de entrar na luta, esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura das cartinhas, hoje a gente tem vários recados, então a gente não vai poder ler muitas cartas. Eu sei que tiveram muitas, né? Mas é... hoje a gente vai ser meio curto aqui. Fala aí, Hyde, da cartinha que você selecionou. Deixa eu pegar uma aqui. Então, a carta de Mario Flossi Jr. Ele diz assim, vou ler a carta dele na íntegra. Cara, acompanho vocês desde o cast número 32, e desde então eu acompanho todo domingo os casts. Aliás, conheci o site através do jornal da minha cidade, que é o Diário do Grande ABC. Inclusive, eu trabalho lá, né? Entre eu, Hyde. Eu ouvi todos os anteriores ao 32 e gostaria muito que vocês falassem de um game que pra mim é um dos melhores de todos os tempos, Heavy Rain. Por favor, esse game não pode passar despercebido de um podcast. Abraço e continuem sempre assim. Cara, o Palos agradece esse e-mail, né? O Palos agradece. É o único que gosta de Heavy Rain, né? Não sei se ele é o único, mas ele gosta bastante. Não sei, teremos oportunidade de jogar. Teremos oportunidade então, de jogar. Então, a maioria aqui não jogou ainda, mas a gente pegando e a gente gostando, a gente faz, né? Então, eu também... Eu joguei um pouquinho da demo, fiquei bastante impressionado com o jogo, gostei da ideia, embora acho que é uma ideia que funcionaria muito bem com o Move, com o Kinect, né? Mas... quando eu jogar, eu não tenho Move, provavelmente jogarei no controle, quando eu puder jogar Heavy Rain. Mas a gente pretende fazer um cast sim. Só precisa de mais gente jogar aqui pra gente poder falar legal do jogo. Não fazer um cast de ver ou cima de imagens. Semana, né? Eu li essa semana que os estrelões lá da Platinum Game, eles consideram o melhor jogo lançado desse ano passado agora. Cara, isso. A Platinum Games tem uns caras bons, tipo. O cara do Resident Evil lá, o Shinji Mikami, o cara do Devil May Cry, o cara do... É porque acho que eles são chegados assim, nesse tipo de jogo diferente mesmo, né? Eles, pelo menos eles sempre tentam fazer uma proposta diferente, né? Eles são lado B. Exato. Eles são contra o dinheiro. Eles são contra o dinheiro. Sem querer, né? Mesmo sem querer. Eles fazem obras de arte que não vendem. Quem sabe depois que eles morrerem, né? Pode tipo ser. Van Gogh, né? Morre. Pô, mas pobre, aí é fogo, hein? A Capcom vai sobreviver pra ficar mais rica com a obra deles. Não duvido. Pô, vocês viram que também rolou mó treta lá? Não digo uma treta, mas tipo assim, rolou uma discussão sobre Resident Evil lá, só que... Galera, eu comentei aquilo que eu gosto do jogo, mas eu não sabia que ia rolar esses comentários. O pessoal comentou bastante de Resident Evil num cast de jogos de dança. Tudo a ver. Muita gente ver, né, cara? Discordando de você, a dança dos zumbis. Não, tipo assim, o pessoal não discordou, mas rolou aquela questão que o pessoal fala que Resident Evil a partir do 4 não é mais Resident Evil e por aí vai, né? Curiosamente, né, no dia que a gente grava, né, nessa semana foi anunciado o remake do 4 e do Code Verônica, né? Pra PSN, pra live, e esse novo Resident Evil que eles chamam de Raccoon City, que vai ser feito pelo pessoal do Socom. E que eu acho que vai continuar decepcionando os fãs dos Resident Evil antigos, que, pelo que eu vi, o pessoal de Socom manja de multiplayer, né? Então acho que vai ser um jogo multiplayer, um jogo de terror. Ou, de repente, eles conseguem fazer as duas coisas, vai saber. Vai saber. Ou o pessoal abandona de vez, ou esquece essa coisa aí e abraça já o jogo novo. Ou sai um Resident Evil de dança. Pode ser também. Tem os passos do zumbi. A pessoa tá ligada. Vocês acham que dá pra fazer um cast sobre essas diferenças dos Resident Evil? A gente já fez um cast de Resident Evil, galera, mas sobre essa polêmica aí do modelo antigo, do modelo novo. Vocês acham que vale um cast aí? Eu acho que a gente pode pensar assim, viu? Merece um cast? Merece. Digam vocês, hein, galera. Digam vocês aí se merece um cast. Eu já tenho uma posição já. Joga o vidro de álcool aí, João. Começa a campanha. Joga o vidro de álcool. Vamos lá, mais cartinhas. Então, a gente recebeu também um e-mail aqui do... ele não mandou o nome, mas o e-mail dele tá Antunes, então eu vou chamar de Antunes. Ele falou assim, galera, excelente cast de jogos de dança e queria deixar um convite para vocês escutarem nosso modesto podcast. Olha, ele também tem um podcast. Tá fazendo um jabá dos outros aqui, ó. Não tem problema. Eu vou confessar que eu não ouvi ainda Antunes, mas eu vou ouvir o podcast dele, quem quiser conhecer, é God Mode Podcast. E ele falou que eles também fizeram sobre jogos musicais, né? Não exatamente de dança, mas quem quiser escutar o podcast deles lá, acho que a gente pode colocar um link pra eles. A gente coloca. Então é só clicar no link. Aliás, eu gostei muito do nome, né? Gold Mode. Então eles já estão mais na nossa frente, ó. Eles já estão em God Mode. Sec Mode, A gente tá nível 52, né, aqui, se matando, e os caras já estão no God Mode já. É isso aí, quem quiser conhecer... Se vocês tiverem alguma cheat aí para indicar pra gente para chegar no God Mode, já agradeço. De repente tem uma cheat marota com eles, aí. Quem sabe, né? E se tiver mais alguém aí ouvindo que tenha um cast e tiver com vergonha de mandar pra Orion, pode mandar pra mim, porque eu sou um grande consumidor de podcast. Ah, mas eu também sou, cara, que nem eu tô falando aqui do podcast deles. Esse eu não tinha ouvido ainda, eu acho que é porque eles são novos, eu acessei o site, mas eu também ouço bastante podcast. Todos somos. A maioria dos podcasts de games, inclusive, eu conheço e escuto, né? Mas quem quiser mandar, pode mandar, a gente tá aberto. Até quem sabe a gente fazer um intercâmbio, hein? Mandar o João pra lá, trazer um outro cara pra cá. Fazer uma troca crossover. Aí, né? Fazer um crossover. Quem sabe. O passe do João tá barato, hein? Já vou avisando. Ô, louco, João, é assim, tá negociável assim? Socorro. Brincada pra colocar o João e mais um, e a gente pega outro lá, quem sabe? 2 por 1? Brincadeira, viu, João? Quem é esse mais um? Quem é esse mais um? Olha eu perguntando, né? Pode ser você. Vou perguntando, que o pessoal, às vezes, pode até falar eu, né? Eu tenho até medo. Não, agora lançamos uma polêmica, vamos ter que ver o que rola, né? Lançamos uma enquete. Agora eu tô com medo, o pessoal vai falar que sou eu, vai embora. Os negociáveis. Bacana. Bom, um anúncio aí legal, uma coisa importante é, anotem o dia, sábado, dia 2, próximo sábado, a gente vai fazer o Mega Orion Live aí, que vai ser o Orion Cast na live. Então a gente vai fazer um Orion Cast ao vivo. Adicionem aí o nosso Skype, né? Orion Cast no Skype. E pra quem quiser participar, né? Todo mundo vai poder conversar por chat também. Então não percam. Quem for participar precisa de ter. Precisa ter Skype. E microfone. E um computador também. E uma língua. E a gente fala português também. É importante mencionar a linguagem. Só avisar que tem que ter um headset e uma conexão razoável, né? Porque senão entra e fica aquele áudio horrível e não tem como participar. Fica parecendo o correspondente da Líbia, né? Não dá. Mas o pessoal certo. Que tiver ou te puder arrumar um headset, tiver pelo menos uma conexão razoável, entra, né? Adiciona lá o usuário do Orioncast. Sim. Mas eu já esqueci o dia, Raid. Qual é o dia mesmo? Então, dia 2 de abril. Não é dia da mentira, não é dia 1º, é dia 2 de abril. Tá, não vou falar o horário pra todo mundo ficar no site o dia inteiro dando acesso pra gente. Isso que eu ia perguntar, eu fico o dia inteiro pra saber como é? Isso, fico o dia inteiro. Tá, não vou ser tomar, vai ser às 3 horas. 3 horas da tarde, dia 2 de abril. Isso, com 1 hora de duração. A duração é... Ou possível. Se a conversa for boa, vai indo, né? For boa até mais, né? Se a conversa for boa, vai indo. Previsão de 1 hora, né? Uhum, previsão de 1 hora. E o tema? O tema vai ser surpresa. Porque a gente nunca revela tema antes, né? Bom. É verdade. Olha eu fugindo do... O tema é terrorista. O tema será terrorista. A coisa que você só vai saber na hora. Então, assim, ui, caramba, é isso. Vai ser jogo de dança o tema. Pode ser. Vai ser mais jogo de dança. Todo mundo gostou. Todo mundo amou, né? Vocês viram que tem gente que escreveu no mural, né? Pela primeira vez eu não tenho nem vontade de ouvir o Orioncast. Falei, nossa, sensacional. Todo mundo gostou, mais sobre dança. Foi unânime, galera. É importante o pessoal dar um feedback aí nos comentários se tá bom esse horário e esse dia, né? Ah, esse... sim, né? Também seria legal já saber, porque... Para os próximos, que esse já tá confirmado. Sábado, dia 2, às 3 horas. Mas os próximos, se o pessoal achar um horário ruim, se o pessoal tiver tudo na praia aí, a gente fala que a gente tenta mudar pros próximos. É isso. Verdade. Aí, sim. No sábado, às vezes, 3 horas, o cara ainda tá em coma alcoólico da noite anterior, né? Vai ser. E aí, e também tem mais uma coisinha, né? Tem, anotem aí, mês de maio, teremos novidades aqui, então já vão se preparando, porque vai ter mudanças grandes, coisas grandes vão acontecer que vocês nem imaginam. Radicais, grandes, mais profundas. Nível mundial, assim, o negócio, vai ser impressionante. Então aguardem, mês de maio, aniversário do site. Quem 8 ganha graus presente na escala são vocês. Risco, né? Opa, spoiler! Não disse nada, não disse nada. Presente pode ser muita coisa, ué. Mês de maio, por exemplo, o cara tem dissídio num salário. É um presente. É um presente. É uma coisa legal, né? Opa, mais grana. É uma porcentagem gigante no salário, então. Depende. Quem sabe? Eu quero. Aqui, antes da gente fechar a parte de recadinhos aqui, eu quero agradecer. Em nome de todo mundo aqui, o Rafael Martins, que é o cara aqui, o usuário da outra semana, né? Ele falou, ouvinte, né, da outra semana, ele falou que tava fazendo a caricatura da gente, tudo, e realmente ele tá fazendo, cara. Ele falou comigo. Olha só, eu não acreditava nisso. Foi até pedir mais fotos do pessoal, tudo. Eu fiquei, pô, cara, obrigado mesmo, eu tô achando show, assim. Eu não vi a caricatura ainda, já tô agradecendo antecipadamente. Ó, se ele fizer do Lula e ficar bonito... Aí o cara é bom, aí eu vou mandar... O cara é bom, né? Cara, eu vou colocar na minha página pessoal, no meu MSN também, a fotinho, no Skype aqui também, vou usar. Mas eu tenho certeza que vai ficar legal, cara. Eu, pelo menos, eu vi a arte dele no MSN dele, eu achei bacana, assim. Se for a caricatura dele que tava lá, pô, Rafael, achei show de bola. Se for naquele estilo a minha, eu vou curtir, cara. Ah, o Rafael que jogou ele jogou comigo no Xbox Live. Inclusive, vou deixar a nossa tag da Xbox Live aí, né? Pra quem quiser adicionar e jogar, a gente tá sempre online, né? E quem tem PSN, respectivamente, né? O pessoal pode adicionar, a gente de vez em quando tá online e a gente joga. É, no meu caso é Lula Molusco mesmo, né? Tudo junto, minúsculo, tanto na live quanto na PSN é o mesmo. Lula Molusco, pode mandar. Mas a gente coloca isso todo mundo aí no post, né? É. Mais na live que na PSN, galera. Eu gosto muito de falar. Então, é uma coisa até meio chata de pedir assim, né? Mas a gente tem que falar, porque tem que falar, né? Então, no site tem esses links aí do Submarino, né? E links de outros produtos, né? Então, quando vocês forem comprar alguma coisa no Submarino, não precisa... Não precisa fazer uma compra só pra poder dar a nossa porcentagem. Mas, se quiser comprar alguma coisa, caso for comprar, clica no link do site, mesmo que não seja o produto que você quer, entra no Submarino por ele e compra o que você quer depois. Que a gente ganha uma comissão, muito pequena, mas ganha uma comissão em cima dessa venda, né? E isso ajuda a pagar o servidor, que a gente paga dois servidores no site, né? Mais o servidor da rádio. E é meio caro bancar tudo isso, né? Então, pra manter o site no ar, a gente precisa dessa ajuda aí de vocês. Isso aí. Sei que você ia vir com a ideia já do oriandismo, mas ainda não, né? ainda é cedo, né? Precisa de mais, ainda não. Mais fiéis. Esperar um tempo, então. É isso aí, pessoal. É isso aí, galera. Continue mandando cartinhas e vamos pro assunto de hoje. Ah, como eu esperei com esse cast. Acho que depois dele não preciso mais fazer cast nenhum. Vamos descansar, eu tô com a obra concluída. Mas não, terão outros sim, é brincadeira. Começando o cast do Rei dos Lutadores, The King of Fighters, jogo lançado em 1994 que trouxe o sistema de trios. Sim, de trios. E ele tinha personagens retirados de diversos jogos, como Fatal Fury, Art of Fighting, o Ikari Warriors, que é o time do Brasil, né, no primeiro. Eu lembro que eu nunca cheguei a ver esse jogo. Eu também só vi esse jogo em YouTube e ele... Ah, ele é um shooter, né, que você vê de cima, assim, ele é do NES, eu acho. É antigo, é bem antigo, só que os personagens que saíram desse jogo, que são o Clark e o Ralph, nem tem esse nome ainda no jogo, né? São eles só... são brasileiros mesmo, né? Então, na verdade eles não têm nacionalidade brasileira. É. Eles são o time do Brasil, não sei lá por que cargas d'água, acho que é porque eles estavam numa missão no Brasil no primeiro jogo. É, porque com esse nome Clark e Ralph, né? Então. É brasileiro, né? É, Ralph Jones, né? Não, tipo não... assim, se fosse João e José, né? Você pode falar assim, mas não. Se fosse Zé, não rolava. Ah, e fora que eles também não são nem tipo de monstro, nem outra aberração, né? Então, eles não são nem verdes, brasileiro, né? Hã? Não é nem verde. Verde com cabelo laranja. É verdade. Mas a tela era no Brasil, acho que a tela. Não sei, o que eu penso assim é que a história não era tão elaborada naquela primeira versão. E como era um campeonato mundial, eles resolveram separar entre países, né? Porque a Mai Shiranui no time da Inglaterra também é uma coisa. Mai Shiranui. Né? Então tem várias inconsistências. Tem, né? Várias inconsistências. O time do México, por exemplo, só tem. Não, tem dois japoneses no time do México. Japoneses, né? É bem mal distribuído. É, né? Bem mal distribuído. Acho que o único time ali que faz jus é o do Japão e o do. Da Coreia. Dos Estados Unidos, né? Não, da Coreia, dos Estados Unidos também. Da Coreia acho que até faz sentido também. Da Coreia também. Então. Mas falando do jogo, assim, quando vocês viram a pergunta que eu sempre faço, a minha pergunta clichê, como é que foi o primeiro contato de vocês? O que vocês acharam a primeira vez que vocês bateram o olho no jogo? Todo mundo bateu o olho nesse jogo no fliperama, tenho certeza absoluta. É isso que eu ia perguntar, alguém, né? Aqui não viu esse jogo num bar? É, então, porque tipo assim, 94? Pra ver o cartucho, eu joguei no PlayStation. Ah, mas não foi em 94, então. Não, foi muito depois. Não foi. Na época, assim, não, que, na época... João, super old school, nosso consultor, super old school. João, que já era um motoboy nessa época. Já era um motoboy nessa época, segundo o homem mal. Mas, você viu em 94 esse jogo ou você também veio jogar no PlayStation? Rapaz, então, eu tava fazendo uma corrida, eu fui entregar pizza na casa do amigo meu. Aí eu não lembro. Aí você parou não... pra tomar um, né? Eu não lembro qual ano. Brilhante. Eu, por exemplo, lembro que tinha perto da minha casa um bar mesmo. Aqui no Brasil, acho que é unanimidade, né? Assim, quem teve bar contato... tem em todo lugar. É isso, quem teve contato... Bar e salão de cabeleireiro e igreja. É, toda esquina tem. É, então, tinha um bar perto da minha casa que tinha esse jogo. E antes, os únicos jogos que eu tinha visto de arcade eram Street Fighter 2 e Mortal Kombat. E se você for comparar a qualidade entre esses jogos, né, é gigante, né? A diferença do Tekken Fighter 94. E eu lembro que eu sempre via o pessoal mais velho jogando. E sei lá, eu acho que era muito pequeno. Eu devia ter. Deixa eu fazer as contas pra ver quanto eu tinha. 94. Tinha 10 anos de idade. Então quase nunca me atrevia a jogar. Eu ficava daqueles que ficava só olhando, sabe, o pessoal mais velho jogando, que era o famoso sapo. Acho que em cada cidade deve chamar de um jeito, mas aqui a gente chama de sapo. Nossa, como eu adorava o Tekken Fighter. Isso é porque aqui é um pântano, né? Vai ver, né? Que é pro Brasil, floresta. É, eu já era gente grande, eu já trabalhava, tinha 20 anos nessa época. Você já era boss, né? Já era. Não, boss não. Mas então você já era dos caras que eu sapiava, por exemplo. Não, eu já era dos caras que tinham dinheiro pra comprar minha ficha. Eu não ia pedir dinheiro pra minha mãe pra comprar a ficha, né? Mas, ô João, continua a sua história que depois eu vou contar a minha. Eu fui na casa do amigo meu que, por incrível que pareça, né, coincidência ou não, foi o mesmo amigo que no cast GTA, eu falei que eu tinha jogado GTA pela primeira vez, né, no PlayStation dele também. E foi lá, né, na mesma casa desse mesmo amigo que eu conheci o King of Fighters, cara. Foi em outro dia, né, não foi o mesmo dia que conheci o GTA, mas tava um monte de primo, tio dele lá jogando. E eu fiquei só olhando, porque eram muitos viciados, né, e eu não tinha ideia de como o jogo funcionava, eu via que escolhia... Um monte de personagem que eu não conhecia. E eu fiquei só olhando esses dias, assim. Eu acho que eu nem cheguei a jogar na época. O meu maior contato com os personagens do King of Fighters foi no Mugen, cara. Pra falar a verdade. Sério, cara. Que eu nunca fui muito frequentador de fliperama. Também não tive o PlayStation, como eu já falei aqui umas mil vezes. Aí foi mesmo mais o Mugen, montando um personagem, pegando skin da Mai pelada, tá ligado? Só essas paradas mesmo. Não, King of Fighters pra mim foi bem diferente, porque tipo assim, eu vivi muito a época dos jogos de luta, né? Então eu joguei muito Street Fighter 2, Mortal Kombat fazer sucesso nos arcades, e eu lembro quando a gente foi ver Killer Instinct também, a primeira vez, e a SNK ela fazia sucesso, né? Eu lembro muito do Fatal Fury e do Art of Fight. O Art of Fight foi um jogo que quando chegou no, no fliperama perto de casa, assim, fez um sucesso muito grande, né? Foi aquele primeiro jogo, assim, que a gente viu aqueles golpes especiais, né? O pessoal colocava a camiseta em cima do controle pra não ver. E aí, quando eu vi, assim, o universo do Fatal... A primeira coisa que eu tive a impressão é que era o Fatal Fury e o Art of Fight no mesmo jogo. Mas, observando então, acho um pouquinho... Não causou estranheza pra ninguém, né? Acho que, assim, não causou tanta estranheza, porque você já conhecia a maioria dos personagens, né? Porque tem os personagens então. Do Fatal Fury, no mínimo, tipo assim, tinha, né? Times com igual, por exemplo, o time das meninas tinha, que é o time da Inglaterra, né? Era a King, a Mai e a... Yuri. Então, quer dizer, era Art of Fight e Fatal Fury, né? No mesmo time. É. Time do México, era o Rio, o Robert, o Takuma. Uhum. Então, quer dizer, o time da Itália, inteiro do Fatal Fury. Mas aos poucos começou a observar mais o jogo, né? A coisa que me chamou a atenção é que tinha personagens que não eram dali, né? Da onde vieram esses caras, né? Aí você começa a pensar. Porque como por exemplo, Ikari Warriors, que eu falei, não conhecia. Né, um jogo que eu não conhecia, Psycho Soldier. Psycho Soldier também são jogos bem, né, bem underground, acho que não fizeram nenhum sucesso, porque eu nunca ouvi falar. É da onde vem a Athena e o Kenshu, né, do primeiro King of Fighters. A Athena tinha um jogo chamado Athena mesmo, antes do Psycho Soldier tinha um jogo com o nome dela. Mas uma coisa que tipo assim, me chamou muita atenção no King of Fighters 94, na época, que eu achei interessante, foi o aspecto de arte dele mesmo. Porque, por exemplo, ele tinha aquele jogador desenhado, né? Aquele estilo desenhado, que é mais ou menos do Street Fighter, só que ele tinha um fotorrealismo, assim. Então os jogadores não tinham aquelas proporções grandes, extremamente fortes, assim. Os jogadores, eles tinham uma proporção mais próximo do humano, isso que eu achei interessante. Meio termo entre Street Fighter e Mortal Kombat, né? Exatamente. É. E você jogava com três, né? A sensação que eu tinha, eu falava assim, cara, como é que é você jogar com três? É, muita coisa, né? Eu achava... Apesar dos jogadores não serem, tipo assim, eles serem menos complexos do que as versões deles nos jogos originais. Pelo menos eu podia dizer isso de Art of Fighting e de Fatal Fury. Né? Então eles eram um pouco menos complexos, assim. Não tinha zoom, não tinha dois planos como Fatal Fury, mas você jogava com três, né? Que era outra curva de aprendizado. Passava até primeira... desculpa, te cortei. Não, pode falar. Ah, e também eu acho que passava também a sensação de que ia durar mais a ficha do cara, né? Porque sim, cara, era justamente todo essa. Todo mundo gostava de jogar por causa disso também. Você durava mais tempo jogando. Não, você durava mais tempo jogando, e uma coisa que me chamou... Isso foi o que mais me chamou a atenção, o sistema de esquiva. Então foram várias inovações, assim, que eu vi no primeiro King of Fighters. Você jogar com o trio e o sistema de esquiva. Eu achei aquilo genial, assim, quando eu vi o cara desviando da magia... Não, eu achei show. Eu falei, cara, que louco. Sempre quando é um negócio é novidade, o pessoal já chama de apelação, né? Pô, esse negócio dessa esquiva é uma apelação e tal. Sempre tem isso em arcade, é impressionante, né? Isso é mal perdedor, né? Isso é mal perdedor. Claro. É. Mas assim, quando é tudo moleque, né? Ninguém liga muito pra isso, né? Você não só quer ganhar. O que eu ouvia muito é meu controle quebrou, coisa assim, sabe? Não saiu. Inclusive em campeonato, já ouvi isso. E falando em campeonato, teve, né? Porque nessa, tipo assim, no ano seguinte, a Neo Geo, ela lançou os consoles no Brasil. É, os jogos passaram a partir do King of Fighters 95, que a gente vai falar daqui a pouco, os jogos tinham a opção em português, né? O 94 ainda não teve. Eu lembro que teve um campeonato de King of Fighters 94 no shopping Ibirapuera. Né, e o cara que ganhou, ele ganhou, né? O Geo cartucho, com o cartucho do 94 e os dois arcades que vinham no Neo Geo. Engraçado como deu uma como a curva de ascensão de videogame no Brasil, quer dizer, ascensão não, né? A curva de desenvolvimento no Brasil só caiu, né? Você vê que tinha Tectoy, tinha as empresas antes tinham coisas legais aqui, né? Agora é muito difícil ter alguma coisa. Quer dizer, agora tá voltando mais, mas teve a época PlayStation 2 caiu totalmente, então, né? Exatamente, porque o quê? É pirata, né? Então. Pirata matou. Eu também acho que isso em parte, sim. Mas nessa época, você vê, investiram bastante no Brasil. Os caras, pô, às vezes o pessoal fala, ah, que legal, o Halo tá dublado. Mas King of Fighters já tinha português e ficou durante bons anos, assim, todas as versões tinha opção de português. Sim, eu só lembro dos colocar. Arcades dele em português, só. As frases de vitória, né, de cada personagem, de cada luta, né, as frases desde vitória eram todas em português. A única que não tinha era 94, que foi a primeira. depois veio 95. E curioso que na 94 ainda, né, o pessoal, a gente tá falando, até já deixar claro aqui no começo, a gente não vai cobrir toda a série King of Fighters nesse cast. A gente vai cobrir a saga Orochi. A gente pretende fazer outros casts, né? Claro, se vocês quiserem. Se vocês pedirem, né? Se merecer. Né? Se vocês acharem que merece fazer um cast dos outros, da saga Nest, por aí vai. Mas o primeiro King of Fighters, eu lembro que eles não mencionavam muito o poder de Orochi. Eles falavam de uma força negra, assim, na história, no final. Achava bem engraçado. E você encontrava lá o Saisho, o pai do Kyo, né? Tinha apanhado do Rugal, ele tava tentando derrotar o Rugal e você não fazia nem ideia por que ele tava lá. Então a história não era muito elaborada, né? Você não podia ditar time. Tem certeza que no 94 tem o pai do Kyo? Sim, aparece o pai do Kyo. Não, ele tá tomando uma surra do Rugal quando você chega lá no final do jogo. Tá. Na 94. Depois, na 95, ele vira subchefe. O Rugal usa ele como subchefe. É, ele tá tentando deter o Rugal. É que você tem que jogar com o time do Japão pra ver isso, né? Então, tá. Mas eu joguei bastante King of Fighters 94. No ano seguinte, eu tive um Neo Geo cartucho com ele, né? Então, junto com os amigos. E aí, eu lembro da gente se reunir, assim, passar tardes de domingo na garagem desse amigo, jogando King of Fighters contra, né? Se xingando um ao outro, né? Eu não perco mais pra você, e não sei o quê. Mas foi uma época bem bacana. Eu acho que aqui vocês não chegaram a jogar, o pessoal conheceu no videogame, né? Porque 94 foi um jogo que teve na máquina e no Neo Geo. Não, naquela época não saiu versão para nenhum videogame que não fosse Neo Geo. Então acredito que vocês não tenham tido muito contato, né? Eu felizmente tive naquela época, né? Eu lembro também na época, mas foi só em arcade mesmo. Só em arcade. Uhum. Mas é isso aí. Mas foi aí que tudo começou. E com o sucesso de King of Fighters 94, obviamente, apareceu King of Fighters 95. E esse com muitas novidades, um jogo de um ano para outro evoluiu muito. Então, com o Rugal aparente morto, né, do primeiro jogo, os lutadores eles recebiam uma carta entregue com o misterioso R, igualzinho 94, e eu sendo convocados para o torneio. Esse misterioso R... É de Robô Sonic, né? Não, sabia que tava faltando Sonic nesse cast. Olha que consiga a proeza de colocar Sonic num cast de King of Fighters. Caramba. Subamos. Parece que já tive um outro troféu, hein? Tá ganhando salário, né? Então, o que eu acho engraçado é. Eles receberam ano passado a carta do Rugal pra participar, tal, deu merda. Aí eles recebem uma carta agora só com R, pô. É de se desconfiar, né, velho? Tipo assim, né, cara? É ser muito bobinho, né? Assinado Mr. R. Mr. R. Nossa, o que será? Mas esse teve. Ele tinha 8 trios de novo, né? King of Fighters 95, os mesmos 24 lutadores, mas eu lembro que na capa tava escrito assim: possibilidades infinitas quase de combinações. Por quê? Porque você podia editar o time. Podia montar. Finalmente todo mundo podia montar aquele time com Kyo, Terry e Ryo, o time dos heróizinhos. Todo mundo ficou louco pra jogar, escolher o time depois do 94, né? Porque, sim. Assim, eu lembro que os preferidos do pessoal era o time do México, né? Que tinha os heróizinhos, que nem você falou, o Ryo, o Robert. Esse Ryo, tem alguma coisa a ver com o Ryo? Digamos que ele é a versão da SNK. Não tem a ver, mas é a versão Ryu da SNK. Ele tem um kimono, é meio parecido com... Ele parece com o Ken, né? Um pouco, não parece? É. Parece. Eu acho que o Ryu do SNK é mais o Kyo, hein? Ele que é o heróizinho de todos os jogos. É, então, o herói do King of Fighters é o Kyo. É. Não, sim, eu falo assim, a aparência. É, artisticamente é bem parecido. Eu lembro que tem um Hadouken também, né? É meio copiado, né? Não sei, agora eu sei, dois personagens entre a Capcom e a SNK que são muito parecidos eu acho que é a Sakura e a Yuri. Sim. Esses acho assim que rola um certo... Alguém deve ter feito pra sacanear o outro aí. Não, e essa, tipo assim, o que eu acho assim, é que o Ryo o lutador de estilo japonês, estilo, porque o cabelo dele é claro, né? É. Com kimono é algo extremamente genérico em qualquer jogo de luta. É. Isso é que. É que assim, agora Hadouken, todos, aí todo jogo de luta pegou, não tem jeito. É, né? Então, não tem jeito. Isso a Capcom inventou a roda aí, então todo mundo foi atrás. É. Não tem jeito. Mas tinha um personagem que apareceu no King of Fighters 95, que começou a dar mais cara pra história, esse sim fez um baita sucesso, que foi o Iori, né? Ah, sim, o Iori, aí depois passou a ser, acho que até o queridinho da série, né? Uhum. Ele passou a ser o anti-herói, né? Eu acho que é o queridinho dos jogadores, assim, mas eu acho que ele não sei, tipo, dos jogos de luta, ele é o primeiro anti-herói, assim, que me vem à cabeça. Não sei se eu tô cometendo alguma injustiça com alguém de Mortal Kombat, mas é o primeiro anti-herói que me vem na cabeça, assim. Pô, Scorpion, cara. Eu acho que foi o Vegeta. Eu acho que Scorpion não era popular naquela época, não, né? Scorpion? Eu acho que o pessoal preferia o Sub-Zero. O pessoal preferia o Sub-Zero do que o Scorpion. Mas o Scorpion é vilão, pô. Ele não é assim, um anti-herói. Ele é vilão mesmo, né? Ele é do mal. Ele é evil. Mas essa possibilidade aí de criar o seu próprio time fez bastante sucesso, né? Pô, você podia pegar e colocar o Kyo, porque todo mundo gostava do Kyo, por exemplo, que ele era o principal. Só que aí tinha que jogar com o Gorodaime e o Benimaru, né? Aí já, sei lá, às vezes você não gosta e desanima. Agora, ou o time da Coreia mesmo, muita gente quer jogar com o Kim, né? E eu acho que o time da Coreia, ele era do 94, ele era o time mais desequilibrado, porque você tinha um jogador que é equilibrado, que é o Kim, que ele não é nem tão rápido e nem tão forte, né, é médio. Você tem o Choi, que é fraco e muito veloz. E você tinha o Gordão, o Shan, que ele é lento, mas também quando bate, tira uma energia. Então, tipo assim, é um time que é difícil de você aprender a jogar. Acho que também um dos motivos do pessoal jogar muito com o time do México é isso. O Ryo, o Robert, né? O Takuma, eles são jogadores mais equilibrados, assim, no estilo. Não é só questão de você aprender a fazer os golpes do cara, mas de você movimentar o jogador na tela. Ah, eles são bem. A jogabilidade deles também é muito parecida. É tipo um Ryu, Ken e Akuma, assim. Exatamente. Bem igualzinho a jogabilidade deles. Assim, o que eu mais gostava era o time Fatal Fury mesmo, que aí tinha, assim, eles eram equilibrados, só que tinha uma jogabilidade um pouco diferente de cada um, né? O Terry, o Andy, Bogard e o. Caramba, como é que é o nome do terceiro? O Joe Higashi, né? Joe Higashi. É. Gostava bastante. Ah, cara, por incrível que pareça, na 95 eu joguei muito, assim, com o time do Brasil. O time do Brasil, mas era... É porque, nossa, tirava muita energia o Raiden. Tirava muito, principalmente quando você tava em máximo, né? 95 eu achava isso sensacional dela, assim. Às vezes era até injusto. Mas dependendo do golpe que você acertasse... A única coisa que eu achava um pouco assim é que ele tirava muita vida, eu achava, assim. Eu acho que ele devia ter um damage um pouco menor. Porque sim, acho que é o maior damage da série no 95. Pô, se você tivesse com a barra cheia, né, a barra de extra, se você tivesse um chute, uma rasteira, você acaba metade da vida. Caramba. Mas se você acertasse o especial do Billy Kane de contra-golpe no 95, o cara tivesse acertando tua defesa e você conseguir, e no máximo você conseguia fazer contra-golpe, se fizesse um especial e o cara grudasse no especial, ia tudo. Podia estar de perfect, ia tudo. Ou o Genocide Cutter do Rugal também, de contra-golpe, se você tivesse de perfect, já ficava no vermelho. Um golpe. Eu lembro, o dano era muito absurdo, muito alto. Assim. Muito, muito alto. Ah, mas eu achei que, tipo assim, foi um jogo que o pessoal refinou muito a jogabilidade em relação ao 94. Ela tava muito mais rápida, né? Tava rápida, eu achava legal aquilo. E os jogadores também, as telas lindas, os jogadores ganharam muito mais golpes, assim, eu achei que o Kyo tinha várias, se você pegava no 94, o Kyo tinha três golpes, praticamente, a magia, né, o Shoryuken, sobe, né? Né, e aquele chute que ele sobe, você pegava no 95, ele tinha uma corrida pra pegar o cara, ele tinha magia, aquele soco pra, você pulava em cima do do inimigo, colocava pra baixo e apertava, o soco tava muito eficiente. Tanto que era um combo que o pessoal usava muito, né? Dar aquele soco, cair no chão e dar um gancho e jogar uma magia. Todo mundo deixava alguém tonto com aquele combo. É incrível. Era muito eficiente com ele. Dava pra você fazer o mesmo combo com o Ryo, por exemplo. Mas com o Kyo, aquilo ali era eficaz de uma forma absurda. Nossa, e combo você... nessa época já arrancava a vida pra caramba, né? Nossa, com a barra no máximo, então, tinha jogador que ficava só ali, né? Desviando de magia, a pessoa ficava de longe tacando magia e ficava enchendo e desviando. Aí ele dava um pulo, e outra coisa, né, também, dava um pulo, aquele pulo rápido, né? Que não tinha na 94, passou a ter na 95, aquele super pulo. Você pulava mais rápido. Pra baixo, isso. Rapidamente e pula, né? Jogava, e aparecia a animação do jogador pulando, ela ia com uma sombra. Se descobria quando o cara tava em super pulo, por isso. Não teve, eu acho que teve um refinamento muito grande da jogabilidade. Teve um personagem que foi crucial para a história, que foi o Iori, né? Porque você tinha um herói que era o Kyo, ainda não tinha um anti-herói ou vilão tão definido assim no jogo, ou um inimigo direto para o Kyo. Na verdade é um rivalzinho, né? Um rivalzinho. É o Vegeta mesmo. É o Vegeta, né? Cara? Toda série tem que ter, é lógico. Uhum. O pessoal gosta. Então ele tem realmente uma função assim de contraponto ao herói, o Iori? Ele é de um clã rival do clã do Kyo, né? Que o Kyo é do clã Kusanagi, né? E Iori é Yagami, então eles têm um background aí, a família deles são rivais, tal, aí na história vai contando. Então na realidade... Essa rivalidade aí de família. É um clã dissidente do clã do Ryo, digamos assim, que ele é um clã ovelha negra. O clã do Yagami fazia parte do clã dos Kusanagi, né? E eles são dissidentes, assim, digamos assim. Por isso que eles têm poderes muito parecidos, né? Praticamente idênticos, né? Só que a cor da chama é outra, né? Roxa por outro motivo, né? Por causa de uma coisinha do mal. O Ryo é mais agressivo, assim, o estilo dele lutar é mais agressivo, né? Porque, realmente, assim, com exceção do Kyo, né, que é o protagonista, eu sempre vi a maior marca registrada do KOF era o Iori mesmo. Em qualquer fliperão que você vai, alguém vai estar jogando. Se tiver alguém jogando KOF, vai estar com o Iori. Não, mas aí eu acho que foi mais pelos jogadores mesmo, né? Eu acho que nem então, eu esperava fazer tanto isso. Essa que é a minha dúvida, porque eu ficava me perguntando, pô, será que isso era algo premeditado pela SNK? Ela colocou esse personagem pra ser importante, pra todo mundo querer jogar com ele, ou foi algo que aconteceu naturalmente? Galera viu o personagem, que personagem legal aqui. Foi passando de um pra outro, e no final todo mundo tava jogando com ele. Eu acho que eles quiseram fazer um personagem e eles acertaram a mão. Esse pique não foi proposital. Ele é muito importante, né? Ele é muito importante na história, ele é um ponto importantíssimo na história. Mas eu acho que eles acertaram a mão assim cheio. Porque, o cara, por exemplo, tem uma calça amarrada no joelho, né? Quem tem uma calça amarrada no joelho? Pra lutar, né? É muito lutar, foda. Que lógica, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é um personagem que, artisticamente falando, tipo assim, eu não manjo de desenho, essas coisas, mas eu acho que, apesar de um jogo de luta não trabalhar tanto a história, a personalidade deles ficou muito diferente. Uma coisa é você pegar, por exemplo, o Ken e o Ryu no Street Fighter. Entende? Você não consegue notar a diferença tão grande que tem entre eles do que é com o Kyo e o Iori. São personagens com, digamos assim, com o mesmo estilo, mesmo clã, mas são completamente diferentes. Eu acho que isso que foi o legal. Entende? Você vê assim, os dois usam fogo, só que são tão diferentes os golpes. Apesar de você. O estilo executar. Do Iori é bem mais agressivo, ele usa as unhas pra arranhar. Não, o Iori é pesadão também. O Kyo é mais leve. Eu acho o Iori ele pula menos, mas parece que tira mais energia em alguns golpes, sabe? Se você acertar o Shoryuken, né, que ele chama de Fireball, né, se você for ler o manual do jogo, né, com o Iori em contra-golpe, vai uma energia absurda. O do Kyo também tira, mas vai mais ainda, né? Só que em contrapartida, o Kyo pra pular eu acho que é bem melhor do que o Iori. O Kyo volta rápido de rasteira, o Iori não volta, ele é mais pesado. A rasteira dele tem uma recuperação maior. E outra, que visual bem louco do Iori, né? Sim. O cara ele tem um colete, uma blusa esquisitona com a manga larga, uma calça, como eu já citei, amarrada no joelho e um sei lá o que é aquilo, um pano na cintura, né? Um pano. É uma grande. Camisa bem comprida, né? Uma camisa bem comprida a roupa que ele tem, usa por baixo do pano. Ele é meio emo, não é não? Ele é, cara. Ele é. Acho que se bobear é o primeiro emo dos jogos de luta. Acho que é o Yori. Aquela não é emo, aquela franjona dele é diferente da emo ainda. Tá aí uma boa enquete pra galera. Seria o Iori o primeiro emo dos jogos de luta? Apesar que os temas, né, outra coisa que difere bastante também, os temas de músicas, né, a música do tipo sempre foi aquela coisa puxada pro jazz, né? Isso que eu acho, assim, dá um tom chique no personagem, né? Dá um tom de um estilo diferente, eu acho, cara. Sempre foi música puxada pro jazz, os temas musicais dele. Então, sempre com sax, esse tipo de coisa. Eu acho isso bem bacana. E sempre teve também um tema pra cada tela, né? Sim, um tema pra cada tela, uma abertura pra cada tela. Mas eu acho que a tela que mudava no meio do... Entre os rounds, ela mudava. Uhum. Aquela tela do elevador do 95 é clássica demais, né? E era apertada no começo. Ali não tinha como, o pessoal correr muito. Ela é menor, e aí quando vai passando os áudios, ela vai subindo os níveis do elevador e ela vai chegando no andar e abre espaço pros lados, né? Abre espaço pros lados. Isso isso eu não lembro de ter em jogo na época, assim. Não, não lembro também, não. Né? Digamos assim, as aberturas, né? Na 94 mesmo, você ia lutar na tela da Coreia, começava de cima, ia descendo, a tela do Brasil. Então, tipo assim, a tela do México aparecia ali, a entrada do Pampão Café, e aí cortava pro... Tinha um tratamento que outros jogos não tinham pra apresentar a luta, né? Acho que tudo isso faz... Isso é bem característico da série King of Fighters. Acho super característico, né? Não sei quem viu, porque, por exemplo, o King of Fighters 95, ele saiu pra Neo Geo CD, mas ele também saiu pra Sega Saturno, né? Paulo não tá aqui pra falar se jogou, né? Que ele teve Saturno. Mas o pessoal, acho que foi o primeiro King of Fighters que o pessoal viu no PlayStation, porque ele saiu no PlayStation 1. Acho que o pessoal, não sei se o pessoal chegou, vocês chegaram a jogar bastante em 95 ou passaram por ele mais ou menos igual. O PlayStation não deve ter feito muito sucesso, não, porque quando ele veio chegar no PlayStation já tinha os jogos depois dele, né? 96, 97, que aí o pessoal já ia jogar os mais novos, né? Não, ele saiu na época. Ele saiu na época. O que acontece é que na época que ele saiu no PlayStation, isso foi em 1995. PlayStation ainda não estava tão explodido, tinha explodido assim violentamente, e tinha outra coisa, né? O pessoal jogava que tinha PlayStation, dava mais atenção para Tekken, Ridge Racer, não era tão focado. O 3D mandava, né? O 3D começou a mandar, né? Sim. Você me desculpa tá fazer isso, mas vocês tinham comentado no, vocês estavam comentando sobre o Ori, né? Falou que ele era estiloso e tal. Aí eu vejo na minha mente assim uma lembrança que ele é tão estiloso que olha essas fotos aí do Iori. Eu vou botar no post pra galera comparar também. O visual do Iori com o visual do Dr. Hollywood. Ah, é verdade, é igualzinho. Mesma franja, mesma camisa com o peito aberto. Hooray! Ô louco! Deixa eu ver. Exatamente, cara. Exatamente. Cara, o Iori é o Dr. Hollywood, cara. Com má vontade, digamos assim. Num dia não muito bom, né? Será que ele usa aquelas cintas de diminuir a gordura? Boa pergunta. Se a foto fosse de corpo inteiro, né? Só que em vez de arrumar a cara dos outros, o Iori estraga, né? Estraga, é. Exatamente isso. É o irmão perdido do Dr. Ray. É o irmão perdido do Dr. Ray. Nossa, cara, sensacional isso. Não tinha feito essa relação. Eu tinha feito a relação com o Emo ou com o John Connor por causa da franja. Dizem que o John Connor é o primeiro Emo da história, né? Que aparece no Exterminador do Futuro 2 com aquela franja, né? Ih, apesar de se você for buscar, vai antes, hein? Vai antes, vai, né? Vai mas tá aí. Então, referências em todas as mídias, né? Cinema, videogame. Vamos buscar. Agora, só contar uma história rapidinho. Vai lá. Que você vê como jogo de luta, eu acho interessante jogos de luta, assim, que eles ajudam bastante a você juntar o pessoal mesmo, né? Eu acho que é um tipo de jogo que faz as pessoas se reunir. Por mais que aqui no Brasil nunca tivesse aquela cultura de arcade mesmo, sempre foi em bar, né? Mas sempre tinha um monte de gente jogando e o pessoal se juntava pra falar, pô, como é que faz tal golpe, como é que você faz isso, né? Sempre rolava bastante gente. Eu lembro que quando eu morei em Natal um tempo, e eu mudei pra lá em 2000, aí tinha, perto da minha casa tinha um arcade de KOF 95, tava meio defasado já, né, em 2095. Lá, e eu lembro que cheguei lá, o arcade tinha acabado de chegar, e o pessoal não sabia jogar direito, acho que eles não gostavam. E eu ia direto no arcade jogar e eu não conhecia ninguém, só que o pessoal começava a ver eu jogando, dar uns golpes e tal. E eu pensava, como é que joga esse jogo aí e tal? Eu ensinei uns caras a jogar e eu comecei a pegar amizade com bastante gente só pelo arcade ali. E é legal que serve mais pra aproximar o pessoal. Eu lembro que a gente marcava de dias até de passar a tarde inteira jogando lá e tal. E fiquei uma época jogando, eu jogava um pouco melhor com o pessoal, porque eu tinha jogado antes. Só que eu fiquei uns 2 meses sem, quando eu voltei, já não ganhava mais de ninguém. O pessoal já, sabe, tinha viciado, todo mundo ia direto lá e não tinha mais como derrotar. O pessoal viciou mesmo no jogo. Eles ficaram treinando e você parou. Não, é isso, eu acho super legal. Eu lembro do esquema, uma vez eu tava no litoral paulista, né? E eu sabia aquele esquema de habilitar o Rugal e o Saixo. E aí eu fiz na máquina e o cara não sabia. E aí ele perguntou como é que faz, eu falei. Ele falou, meu, os caras vêm aqui e fazem isso e não falam. Mas aqui tem gente que esconde, né? Ah, sempre teve, né? É. Só que os caras põem a camisa em cima pra não ver. Eu falei, não. Antes da invenção da internet, né? conhecimentos valiam muita coisa. Valia muita coisa, agora não. Valeu, Fatality, né? Saber Fatality, nossa. Nossa, saber Fatality. O do Scorpion é super difícil, né? Segura a defesa 2 pra cima. Arrancar 3 cabeças com o Johnny Cage. Nossa, os caras tão lendo. Pô, os 3 cabeças é verdade. Mas essa cultura assim, de fliperama vale um cast à parte, com certeza. A gente vai fazer. A gente até planejou, tava conversando aqui antes, né? A gente vai fazer, sim, porque tem muita história. Tem a história do dia que roubaram a bicicleta do meu primo enquanto a gente tava jogando. A gente vai contar várias coisas assim. Várias aventuras, né? É, porque é um ambiente bem frequentado, né? Então, é um ambiente muito bem frequentado. Coisa boa, né? A loucura. Mas aí, vocês lembram da história desse um pouquinho? Porque aí a história já começou a... já começaram a pirar na Força Negra. O que que era a Força Negra? Eu acho que esse foi o pessoal considera o primeiro da saga Orochi, né? Apesar do 94 já ter, de certa forma, ter iniciado, né? Esse foi o primeiro porque o Rugal volta no final, né? Ele é o chefe. Sim, ele é o boss. Ele se transforma no Ômega Rugal no final. Não, peraí, quer dizer que ele era o R então da carta? Puta, era. Exatamente, João. Não era o Robotnik. Minha cabeça explodiu. Elementar, meu caro Watson. Apesar do Robotnik tá em alta nessa época e poderia ter sido vilão mesmo, porque ele tava tramando. Ele luta pra caramba. Já pensou, não. Tipo assim, quando você passa o Saisho, que chega no final. Você fala, putz, o Rugal vira pra você e fala, é uma cilada, Bino. Não é o Robotnik, é o Rugal. Não, acho que vocês não viram o final verdadeiro, porque eu tô sabendo aí quando você mata o Rugal, sai um esquilinho de dentro dele. Aí ele era um objeto. Uma história que você chutava um pombo e virava um frango, sei lá, uma coisa assim. Mas aí é de outro jogo. É outro jogo. É. Acabou. Outro jogo. Tem o subchefe, que é o... Vamos às pronúncias agora. Como é que você tá pronunciando o nome do pai do Kyo? Saisho, tá. Eu falava Saisho. Mas, hein, é japonês, né? A gente não tem obrigação de falar correto. Não tem. Então, tem o Saisho, que é o Saisho, o subchefe, e o Rugal, ele se transforma pelo esse poder negro que eles citam no 94, né? E vira o Ômega Rugal. E você enfrenta o pai do Kyo, né? Que é o Saisho, porque o Rugal tava controlando ele, né? E no final, quem vence novamente, igual no 94, foi o time do Kyo. E o Rugal explode dessa vez e morre finalmente. Mas morre mesmo? Não, nessa ele morre mesmo. Na outra, ele não vai voltar com o Mr. R, não. Não volta igual um robô, nem nada não, assim, não? No 95 ele realmente morre. Ele se lascou. É. Ele se lascou, foi o fim da linha. Ele não segurou o tranco. Ele morre devido ao poder, esse poder negro, né, que ele, que até então ele não fala ainda que é o poder Orochi, mas era o poder que ele tava usando e ele não consegue controlar e explode. A força é uma coisa incrível. É. Será que tem uma relação Orochi com Star Wars? É bom. Mas pois é, isso foi King of Fighters 95. E continuando a saga, né, chegamos a King of Fighters 96. Eu acho o jogo mais polêmico da saga Orochi, porque foi quando teve as maiores mudanças de jogabilidade. A gente tem acha? Eu acho, porque eu lembro assim, na época, o pessoal deu uma rejeitada nele. E é uma época que eu já não jogava, tipo assim, a galerinha que a gente jogou 94, 95... já não tava mais tão reunido, assim, então... E no fliperama, o pessoal meio que... Eu senti que rejeitou ele, né? Então eu tinha Neo Geo CD na época, comprei o CD, assim que a Neo Geo no Brasil disponibilizou aqui, né? Tinha Neo Geo no Brasil na época ainda, e aí comprei o CD e comecei a jogar. Mas eu senti que eu ia ter que aprender tudo de novo, porque eles mudaram tudo, né? Mudaram muitos times, chegaram personagens novos, a Leona apareceu pela primeira vez, né? As duas secretárias do Rugal apareceram no time do Yori, a Vice e a Matter, né? Cara, apareceu pra mim o que eu acho assim, o maior time de todos os tempos, assim, da série da SNK, que era o time dos chefões, né? Que é o Geese Howard, o Krauser e o Mr. Big. Que era voltou esse time, né? Nunca mais voltou. Eles chamam de Dream Team da SNK, que é o time dos sonhos, né? Que são os bosses do Fatal Fury e do Art of Fighting junto. É, opa, Mr. Big, nunca... Quando é que você vai ver Mr. Big de novo nos videogames? Nunca mais, né? Nunca mais, nunca mais. Cara, esse time, meu, eu acho que é o time mais ferrado, assim, ever. Sem contar que a tela que a gente lutava com eles era muito louca, né? Que levantava aquela parte de metal, assim, como se fosse uma porta de aço enorme. Outra coisa bacana do 96 é que tudo era super televisionado, assim, você via câmera. É, então, foi a primeira vez que o torneio... Quer dizer, na verdade foi quando o torneio passou a ser transmitido pela TV, né? De mentirinha, né? Não, de mentirinha. Na história. Né? História, né? Sim, é. Claro. Na história ele passou a ser... É como se fosse... Todo mundo assistiu o Dragão Branco. Não tem um torneio lá de artes marciais lá que é escondido? Uhum. Então, é como se fosse agora ele passar a ser o UFC. Agora é televisionado, tem patrocinador, tem o Dan White lá organizando. Virou mainstream. Uhum, e nas telas, é legal que nas telas dá pra você ver isso, né? Nas telas tem as câmeras filmando, tem os replays no fundo, né? Nas telas. É, naquela tela do final que você enfrenta a Kaguri e o Goen, você tem. É um estádio, né? Tá lotado de gente pra ver a final. Um estádio lotado, mas final de luta, cara. Já é uma final de luta, já é legal. Eu achei isso super bacana. Mas, então, assim, é legal que você vê essas coisas no jogo, né? Não vem uma historinha te contando o que aconteceu, né? Essas coisas vêm nas telas, você consegue ver o que mudou no próprio jogo, né? E nos personagens. Conseguir contar uma coisa assim, num jogo de luta, uma proeza, né? É uma proeza. É uma proeza. Bom, mas o 96 eu achei que foi, assim, o salto do 95 pro 96 foi gigante. E, pelo menos graficamente falando, é muito diferente. Se você comparar, agora eu só não tenho certeza se a SNK tava usando a mesma placa do arcade. É a mesma placa do arcade. Então, mas a diferença é brutal. Não, é brutal. Acho que o estilo de arte mudou. Ele é muito mais bem feito, assim, não tem nem... Assim, o estilo de arte pode ser que um ou outro não goste. Eu reconheço que mudou bastante. Eu acho até que foi no 96 que ele começou a ter uma identidade mais própria. Que antes ele trazia bastante coisa do Fatal Fury e do Art of Fight. Exatamente. Também concordo com isso. Tanto que os quadros da 96, digamos assim, foi o que permaneceu ainda durante muito tempo, né? Digamos assim, aquele estilo adotado na 96 foi o que digamos assim... mandou na série pro resto da vida dela, eu acho. É. E até o estilo de luta mesmo, né? De um mecanismo de jogo. Então, aí foi quando eles refinaram mesmo o estilo de trio mesmo, e os especiais passou a ser usado mais. Porque o especial era mais assim, uma coisa, tipo, era um acontecimento quando você soltava, assim, não era uma coisa tão corriqueira, né? Soltar no round. Não, passou a ter dois níveis, né, o especial. É, então, passou 96. A ser uma coisa que eles incorporaram mais na jogabilidade, assim, falaram assim, ó, vocês vão usar mais, então ficou mais fácil de usar o especial. Não, ficou mais fácil, passou a ter dois níveis, e eu lembro que todo mundo começou aquele negócio de fazer especial secreto. Lembra que o pessoal falava? Vou fazer o secreto, que era o segundo nível. Era o segundo nível, que era você precisava ter a barra cheia e a barra vermelha lá em cima. É. A barra vermelha lá em cima. É, sem o contar... dano eles diminuíram também, porque antes era, como a gente falou, era absurdo, né? Agora não arrancava tanto a vida, assim, as lutas duravam mais. Sim, e tinha uma quantidade de jogadores bem maior do que da outra versão. Eu acho que King of Fighters 96 foi muito grande em tudo, assim. Ele trouxe aquela grandiosidade de torneio, ele trouxe novos personagens, ele melhorou muito, ele mudou completamente a jogabilidade. Pô, a jogabilidade do Andy Bogard mudou totalmente o estilo dele. Eu achei ele ficou muito mais da hora, né? Antes ele tinha um estilo de luta parecido com o do Terry mesmo. Depois eles, no 96, colocaram um estilo totalmente próprio dele, assim, até a pose de luta dele é diferente. Sim, e vários jogadores começaram a ficar diferenciados. Por exemplo, o Clark e o Ralph. O Ralph, ele, se você ficasse um pouco parado com ele, ele dava uma gingadinha pro lado, assim, achava aquele engraçado. O Clark, ele passou a ficar mais parado, com as mãos abertas, assim, alongava os ombros. Então, teve um trabalho artístico em cima de cada jogador muito grande. Muito grande, eu achei, nesse jogo. É, o Kyo, os caras tiraram as magias que corriam a tela. Mudaram o estilo completamente do Kyo. O Ryo também, a magia não saía mais da mão, assim, né? A magia não corria, não era mais jogador de magia, corria a tela inteira. Então eu acho que foram tantas modificações, e não é que aquilo era ruim, eu acho sensacional aquilo. Só que, como foi muita modificação de uma vez só, eu senti na época que o pessoal rejeitou um pouco o 96. Ah, eu acho que eu também lembro que. Não, ele tinha um arcade por cá, assim, onde eu jogava, só que não fez tanto, não chegou a fazer tanto sucesso quanto os anteriores, assim. Acho que a mudança deu uma assustada no pessoal mesmo. Muita mudança de uma vez. Um amigo meu diz, né, ele não joga mais, ele fala que hoje em dia os jogos são muito modernos. É, mas essa falou, aí eu comecei a falar assim, ah não, esse Tekken vai estar muito moderno, cara. Gostei, muito moderno, não gostei não, né? Você não tinha mais desfio lateral, você rolava pra frente ou pra trás durante a esquiva. Aqui manteve, né? Depois da série só teve esquiva assim, né? Uhum. Ah, sim, é. Acabou você virando o sistema definitivo, né? Virou definitivo. Isso a gente fala um pouco mais na frente. Mas o que eu acho mais legal é a atenção que eles deram pra história. Dessa vez, cara, quando você, digamos, você passava. Chegava na Chizuru, que era a protetora lá do selo do Orochi, pra passar pro Goenitsu, assim, eram longas as partes de texto. Ou seja, ele era um jogo longo de luta. Você enfrentava todos os times, né? Não tinha. Cada time tinha um estágio lá. Então, quer dizer, você ia deixando a tela preto e branco. Tanto que depois de 97 não teve mais isso, né? Eram umas telas definidas. Cada time não passou a ter a sua tela específica, né? Foi o último King of Fighters que teve isso, né? Cada time tinha a sua tela específica, a tela da a tela do time do Art of Fight, a tela do Art of Fight, a tela do Fatal Fury, a tela Eu acho isso essencial pra um jogo de luta, sei lá. Eu acho isso essencial, cara, eu também. Acho que dá uma identidade muito maior. Eu acho que cada personagem tem que ter a sua tela e a sua música. Com Sim. certeza. Isso é até uma coisa que eu acho ruim no Street Fighter 4, que tirou totalmente isso, né? É porque aí também tem tela fixa. Lutador, né? Uhum. Mas tem muito lutador e pouca tela pra todo mundo. Outra coisa também é que a gente ainda não comentou. As músicas, pelo menos a qualidade das músicas dos King of Fighters, vocês estão ouvindo de fundo aí. Eu acho que das séries de jogos de luta, assim, é o que tem mais qualidade. Pelo menos são músicas que eu ficava ouvindo, assim. Pegava os CDs. Acho que elas não são tão marcantes quanto as do Street Fighter, assim, até porque foi o primeiro, mas assim. Qualidade das músicas mesmo é muito. Pra um jogo de luta, né? Aquele estilo blues mesmo. Blues. Mas eu acho, não é tem tudo, tem um pouco de tudo King of Fighters. Tem só blues, não tem, tem rock. Até a música da 96 da tela do King Kafo eu acho espetacular, cara. Ouço até hoje. A música do Japão da 96, ouço até hoje. A música do time do Orochi, ouço até hoje. Do time. Do antes que era o time do Brasil, né, que não era mais, né, que tem o Clark, o Ralph e a Leona, é a personagem nova também nessa versão, ouço até hoje. Então, tipo, aquela música da tela do time das meninas, que era no dirigível, num bar dirigível, que dava o zoom de longe no dirigível e entrava dentro do dirigível para começar a luta. Então, eu lembro de pegar o CD da 96... e colocar, porque a primeira faixa era dados, né? Não tocava, mas você conseguia tocar os CDs do Neo Geo CD no aparelho de som, CD normal. Então eu lembro de colocar no aparelho de som e ficar ouvindo o CD do King of Fighters 96. De tão boa que era a trilha sonora. E como você. Legal. Jogo de luta, você joga muito, você acaba grudando na sua cabeça as músicas, né? Você fica jogando, e é sempre aquelas mesmas. Por mais que tenham muitas, são as mesmas, né? Então você acaba grudando. Eu acho que quando começa a tocar, assim, já vem aquela lembrança já, assim. Por isso é importante também de ter uma fase pra cada um, né, cara? Que não tem como você, tipo, lembrar da Chun-Li e não lembrar da fase clássica dela, da música clássica dela. Cara, não, e uma coisa sensacional, por exemplo, quando era uma tela do Dream Team da SNK, que você enfrentava o Kissy Howard, o Wolfgang Krauser e o Mr. Big, cada um tinha a sua música. Porque tinha time, por exemplo, você enfrentava o Art of Fight e era a mesma música pros três. Era pro Robert, pro Ryo e pra Yui, né? Então, mas na tela deles, que já era, digamos assim, eram os primeiros chefes do jogo, né, que você ia enfrentar, antes de enfrentar a Chizuru, cada um tinha uma música pra si. E outra coisa bacana que eu noto na 96, assim, é que quando o personagem começa na tela, ele tem uma animação de início de luta. E quando o personagem pula na tela, ele já é o segundo, ele tem outra animação de início. Eu achava sensacional, principalmente outro destaque é quando eram o time dos chefões. O Krauser, ele tava com uma armadura enorme toda montada quando ele era o primeiro. O Mr. Big tava com duas minas em volta dele, uma chegava e meio que tirava uma ondinha assim com a sua cara e voltava. O Geese Howard estava vestido, né, com a parte de cima, com o kimono. Então, são pequenos detalhes, assim, outra, mas que né? marcam. Eles ficavam lá atrás também, no cenário, enquanto você tava lutando, né? Quando Sim. era a primeira luta, os outros dois participantes do time ficavam do seu lado, lá atrás, assim, meio que incentivando e torcendo. E quando você perdia um, ele ia lá pra trás, ficava sentado, caído, assim, que já perdeu, e o outro vinha pra cena, né? Uhum. Eu acho legal também o detalhe. É um detalhe, mas eu achava bem legal ter os Outra coisa os caras muito lá interessante atrás. Que começou na 96, por exemplo. Quando o Kyo e o Yori se encontravam, aparecia uma frases diferentes que um falavam pro outro. Então, tipo, quando o Terry e o Geese se encontravam, tinha frases diferentes que eles falavam. Então passou até esses encontros, assim, personagens que tinham uma rivalidade já reconhecida de jogos anteriores, eles passavam a demonstrar isso no jogo. Isso é legal, eles não falavam a sua frase padrão, uhum. né? Eles tinham uma animaçãozinha pra aquele encontro mesmo, né? Isso que eu falo que é um capricho, porque isso não é uma coisa que... Só quando o cara tá caprichando mesmo no jogo, né? Que ele fala, pô, seria legal a gente colocar isso. Vê que não é uma coisa feita assim nas pressas, né? Não, é um nível de acabamento altíssimo. Eu acho. A SNK sempre teve um acabamento muito grande em todos os jogos, mas é. Série King of Fighters eu acho que é a joia da coroa, assim. Você vê esses tantos de detalhes e refinamentos no jogo, dava vontade de jogar. Uma coisa que também eu notava aí só em King of Fighters, nenhum outro jogo. Você pega um golpe, por exemplo, igual aquele golpe do Shoy, que ele rolava acertando várias vezes o inimigo. A cada hit dele, não era só o barulho do hit do golpe. O inimigo dava um gritinho. E aí, no outro hit, outro grito. Então era muito legal você acertar o golpe, porque você ouvia o inimigo gritar várias, tipo, você remixava o grito de dor dele. Então, só pra traduzir pra quem jogava no fliperama, o Shoy é o Fred Krueger? O Shoy é o Fred Krueger. Ah, tá. Agora eu sei quem é. Exatamente. Ah, tá. Então ele tinha aquela Shoy, roladinha. Pô, vai saber quem é. Aham. Uh-huh. É o Fred Krueger, que ia pegando e o personagem... Era muito legal acertar em personagem alto aquilo ali. Então, porque o cara tomava golpe pra caramba, né? Então são pequenos detalhes, assim, mas que fazem uma diferença muito grande na hora que você joga. E explica aí pra mim e pros ouvintes que não sabem o que é esse trio desse Shoy, cara. Só tem maluco, tem uma história sobre ele, como é que funciona esse trio. Na realidade, é assim, gordo bizarro também, né? Com aquela coisa lá, né? Na realidade, assim, o Shoy e o Shan, eles são cadeieiros, né? São dois presidiários, né? E o Kim é como se fosse um agente da polícia coreana, né? Um agente especial, e que eles estão sob custódia, né? Então, digamos assim, como eles são lutadores, né? Eles têm esse tipo de habilidade, o Kim usa eles nos torneios, mas digamos assim, eles estão ali sob custódia. Então, sob o olhar do Kim. Por isso que o Shang tem a bola de ferro, né? Exatamente. É, e a roupa dele é de prisioneiro também. Uhum. É, você pode ver que as roupas deles são assim. Quem chega a partir da 96, eles usam um kimono, assim, parecido com o do Kim. Só que no estilo deles. É muita criatividade, né, pra criar essas histórias, né? O Kim fala pra eles, meu, você quer uma redução de pena aí? Eu vou ter que lutar pra mim. Eu tenho que lutar. Deve ganhar uns 6 meses aí de redução e pronto. Mas é muito legal, muito legal. Boas lembranças, mas como você vê, tantos detalhes que a gente começa a lembrar só de King of Fighters 96, eu passo a entender também que o pessoal na época torceu um pouco o nariz. Que a curva de aprendizado era alta mesmo, né? Você passou a ter também 3 tipos de pulo, né? Porque tinha um pulo bem curtinho também, que eu demorei pra aprender a usar, que praticamente pulava quase que sem sair do lugar, né? Pra escapar de um rolo. Você tem que dominar mesmo esse ele é essencial pra personagens tipo Kyo, que é personagem da pressão. Que você gruda no cara ali e fica batendo com esse soco em cima e golpe fraco embaixo, que se você não souber se você defende em cima e embaixo, você toma o combo, né? Uhum. Mudou bastante mesmo. Esse trouxe uma jogabilidade diferente pra... Aqueles outro detalhe da jogabilidade, né, também, é aqueles golpes que travavam a indefesa quando você começava. Por exemplo, o Shoryuken do Yori, quando ele aquele momento que ele colocava o cotovelo, era meio que invencível, assim. Eu achava muito legal quando dois golpes desse tipo, eles batiam um no outro. E aí dava aquele momento, até terminar, tipo, é um tempo curto, mas que dá pra você notar bem no jogo. Da defesa do golpe terminar e quebrar a do outro personagem. O Guard Crush também é outro elemento que eles incorporaram. Você não podia ficar defendendo demais, que uma hora caía a tua defesa. Foram muitas modificações nesse jogo. Não sei, na época, por exemplo, aí já tava... O 95 tinha feito um sucesso legal... E eu lembro de 96 ter saído praticamente simultâneo, né? Assim, saiu um pouco antes do Neo Geo, mas não demorava muito mais pra sair no PlayStation e no Saturn. Vocês jogaram bastante em 96? Cara, eu, pessoalmente, só jogava 96 porque a máquina do 97 estava ocupada. Ah, é? Que eu não cheguei a jogar na época do lançamento, não. Eu cheguei depois. Ah, eu joguei muito, cara. Eu usava até aquela... aquela manha da, de amarrar uma linha na ficha, manja? Aham. Rolou, já usei, cara, já. Sério? Isso funciona? Já, já usei. Funciona. Você amarra uma linha na ficha. Pica-pau, assim, funciona. Funciona. Você coloca a ficha lá e ela passa pela aquela... Né, tem um ferrinho lá que ela passa e dá o crédito e você puxa ela de volta. Que malandragem. Inclusive, tinha uma máquina perto de casa que ela... Acho que alguém usou isso e a ficha ficou pendurada e a linha ficou presa lá dentro, sabe? Então você dava umas bicudas na máquina, a ficha pulava e ficava dando crédito. Nossa, então, era só você chegar lá e dar uns pá, pá, pá, uns tapas assim. Aí de repente fala, tlan, tlan, tlan, tlan, dois créditos, maravilha, jogava. E como era um bar cheio de fliperama, não tinha algum cara saber quem comprou, quem não comprou. Ou se você tinha comprado a ficha ontem e jogar, entendeu? Então era uma festa. Jogava aquilo. É, você sabia que tinha máquina que tinha gilete pra cortar a linha? Nossa, sério isso? É, eu já me ferrei com isso daí, viu? A linha cortada. Você colocava, quando você ia puxar, o gilete pegava na volta, assim, era bem sutil. Aí ele mas comia ali. Eu não tinha dó, não, porque várias vezes eu comprava ficha e a máquina engolia. Já ouviu falar da máquina engolia? Ah, sim, né? Nossa, você coloca aconteceu e a máquina 300 não vezes. Não aceita. Teve várias vezes que eu comprei a ficha, coloquei lá, a máquina não dá o crédito, engole a ficha, e vai falar pro cara, ô, a máquina engoliu minha ficha. E o cara não tem como saber se é verdade ou não, você pode estar mentindo. E o cara fala assim, meu, problema seu, falava na cara dura. Então, virava aquela festa. Quem conseguisse crédito, tava jogando. Caramba. Mas isso também já é história de arcade que a gente tá pulando aqui, né? A gente tá spoilando pro próximo cast de cultura arcade. Mas isso não funciona mais hoje, né? Não, hoje não existe mais cultura arcade no Brasil, né? A gente vai conversar sobre isso. E falando da história, né? Teve o torneio, né? A organizadora foi a Shizuru, né? E que era descendente do clã Yata, protegia o selo de Orochi, e ela liberta o Goenitsu, né, que é o representante original da família, né, dos Orochi. No final, o Kyo e o Iori, eles derrotam o Goenitsu e o Orochi está despertado. Né? Digamos assim, King of Fighters 96 termina feio pro mundo. Né? A história do 96 é bem legal, né? É bem legal, eu acho assim, bacana. Tipo, assim, termina com a vontade de ver o 97 acontecer. Então, porque nesse eles descobrem que o Rugal, por exemplo, ele não aguentou o poder Orochi. Quem é Orochi? O único Orochi que eu conheço é um dragão com um monte de cabeça. É esse? É uma lenda japonesa. É igual uma mula chinesa, sem cabeça. Né? Porque... Não, é japonesa. É igual uma mula sem cabeça no Brasil. É. aquele dragão evil lá. Ele não é um dragão, né? Mas é só o nome da força, né? Eu quero imaginar ele como um dragão. Pode ser, né? Mas tem, se você for procurar sobre a maldição de Orochi no Japão, você vai ver que é um dragão, né? E que ele se alimenta do sacrifício de moças virgens. Olha só. Pô, isso é clichê também. É clichê? Então a Mai já não servia, né? A Mai já acho que não servia não, cara, porque deu rolê com os dois irmãos, né? É louco. Eu acho que ali rolou um... Caso de família, hein? Acho que ali rolou um... Homenagem. Na história, aí o Rugal ele não suportou o poder Orochi porque precisa de ter o sangue, certo? Não é todo mundo que consegue suportar o poder, né? Tem que ter o sangue, tem que ser de uma família que suporte esse poder, por isso que o Rugal não aguentou. O Goenitsu é um dos caras que tá tentando libertar ele, né? Que é o chefão do 96. Ele é um representante, digamos assim, ele é um puro sangue, né? Exato. Orochi. Já o Iori, ele tem o sangue, que ele é mas ele é dissidente do clã dos Kusanagi. Então, ele é um misto, né? Nas duas coisas ele é... Acho que eles nem explicam direito, não é nem da família. Algumas pessoas têm o sangue que é o sangue Orochi, né? Uhum. O Iori é um deles. Aí, né? No final desse, até ele começa a despertar o sangue Orochi. Isso. E aí vai mostrar no próximo. E chegamos em 1997, King of Fighters 97. Né? O pessoal, apesar do pessoal ter rejeitado um pouquinho, né, ter tido um pouco de algumas objeções contra King of Fighters 96 na época, saiu o 97, né, saiu com novos personagens, né, adicionaram mais personagens, e acho que a maior mudança que eu notei no 97 foram os dois modos. Né, o pessoal que não gostou, a primeira coisa que eu notei foi ter o modo extra, que o pessoal gostava de jogar 95, e o modo advanced, o pessoal que gostava de jogar 96, Eu fui direto pro modo Advanced, eu não sei vocês, porque eu joguei bastante em 96, mas a galera começou, eu lembro de muita gente jogando no modo Extra. Vocês já começaram no Extra ou no Advanced? Eu me mantive no Extra também, mas por costume, né? Sempre teve aquela mania, né, de ficar sempre carregando pra dar especial. Porque eu lembro que eu gostava muito de dar especial. O negócio era nem vencer, era dar especial. Era apertar os três botões, encher a barra e fazer um especial. É, porque aí tinha que ser bonito, né? O especial era um golpe bonito, né? E no 97 ele dá uma tela preta quando dá especial, né? No 96 ele dava um brilho azul. E no 97 a tela inteira fica preta, assim, no momento que você dá o especial. Pô, e ele dá um pause naquele momento que você faz também. Digamos assim, o jogo congela naquele exato momento. O outro personagem não se mexe. Tipo, para ele dá um efeito sonoro, assim, a tela fica preta, né? E aí ele faz a pose do especial e, pô, achava aquilo muito louco. Então eu gostava bastante da especial. E no modo Advance, apesar de hoje em dia eu achar que ele é bem melhor, e foi o que pegou, né? Você tinha que ficar lutando mesmo, né? Dando sequência, dando golpe, que ele ia enchendo naturalmente. E aí eu não tinha considerado tanto especial assim, por isso que eu me mantive mais no Extra. Eu fui direto pro Advanced, assim. Eu via que muita gente jogava no Extra e falava, finalmente vou voltar a jogar King of Fighters. Mas eu acho que o Advanced tinha umas vantagens, como você poder escapar de agarrão, você poder se movimentar enquanto você esquiva, né? Porque, por exemplo, o modo Extra, você esquiva no lugar. Você esquiva de magia ou alguma coisa que estiver passando. Mas você sabe que o cara vai estar naquele lugar. O Advanced, não. O cara pode esquivar pra frente ou pra trás. Né? Além da possibilidade de escapar de agarrão. Então era muito comum o cara, tipo assim, o cara tá no Extra, ele desviar, mas aí você desviava e saia nas costas dele também. Você vinha correndo. Outra coisa, né? O modo Advanced, você podia correr com o personagem. É uma coisa que eu aprendi a fazer muito na 96. É correr, segurando pra frente e já armar um Shoryuken pra levantar ou passar nas costas dele e fazer alguma coisa, algo desse tipo. Então, aí eu senti, no começo, como eu jogava, tava acostumado a jogar 96, eu senti uma leve vantagem em jogar 97, principalmente em quem jogava no Extra ainda. Acho que o cara não pensava como King of Fighters 96. Mas aos poucos também eu percebi isso, que o pessoal foi mudando. O pessoal falou, pô, viu que o esquema da 96 não era ruim como eles achavam, quando comparado os dois. Eu acho que a SNK acertou a mão aí, porque quando ela inseriu os dois modos, ela permitiu com que as pessoas que não tivessem gostado de 96 fizessem a curva. Sim. Eles viram a vantagem. Achei bem bacana isso daí. Sem contar que, não sei, eu acho que é o jogo mais famoso da série King of Fighters. Eu acho que foi a explosão, assim, total. Aí eu ia falar mesmo. Gente jogando. Pelo menos aqui onde eu moro, a explosão de King of Fighters mesmo foi em 97. Assim, foi onde todo lugar tinha, todo mundo jogava. Assim, não conheço ninguém que não gostava de King of Fighters 97. Eu não gostava de King of Fighters. Mas nessa época eu não te conhecia, então. É. Sério mesmo que você não gostava? Ah, não conhecia. Eu nunca joguei King of Fighters, na verdade. Sim. Então, eu fui jogar depois, no 2002, eu acho. Ah, então foi muito tempo depois, né? Uhum. Então, mas o pessoal que jogava assim, direto, 97 foi 100% de... É, mas eu lembro, o pessoal gostava bastante mesmo. Ah, aí nesse eu lembro que as máquinas ficavam lotadas, tinha fila pra jogar. Era difícil você passar no lugar que tinha King of Fighters 97 e ter uma máquina vazia. Sem colocar a ficha. Não sei se passasse muito cedo de manhã ou num horário que ninguém vai, mas era lotado de gente jogando. Não, eu também vi. Nossa, cara, esse jogo, eu acho que é o jogo, digamos assim, comercialmente o mais bem sucedido da série, sem dúvida, né? Aqui sempre foi famoso o King of Fighters, desde 94, sempre teve muita gente jogando. Só que quando pintou o 97, eu acho que foi até hoje, não sei, o pessoal deve jogar, continua em máquina jogando, porque acho que foi o maior jogo da série. E é o grande final da saga Orochi, né? É. Nesse jogo entraram novos times, né? Entrou um time com mais personagens do Fatal Fury, que é o Billy Kane, o Yamazaki, que eu adorava jogar com ele, e a Blue Mary. E eu acho um dos especiais mais legais, aqueles especiais do Yamazaki, que ele pega o cara e levanta pela cabeça e taca no chão. Aí dependendo de quantas vezes você aperta o botão, ele vai dar um tipo de golpe. Legal, ele pode pisar, chutar, ele é. E ele luta com a mão no bolso. Isso, exato. Kudos, cara, por isso. Bônus, cara. Isso é um bônus, assim, sem tamanho. Ele luta com a mão no bolso. Um é com o joelho amarrado, outro com a mão no bolso, outro com umas bolas de presidiário. Então, o pessoal tem estilo pra lutar. Não é do estilo, as viagens da SNK. Tinha um outro time também, novo, né, que eu achei muito legal, que é o que tinha o Yashiro, a Shermie e o Chris. E é, pela primeira... Eu sempre achei que o Chris fosse mulher. Ah, é? A então Chris, eu acho que ele é um menino. É, então eu sempre tenho essa achei sensação. Que fosse uma mulher, a Chris. Mas porque pra mim... acho que é porque a voz, a dublagem japonesa é muito fininha dele. É, então, mas os japoneses em si são meio andrógenos, né? É, porque então... voz de criança no Japão é geralmente a dublagem é feita por mulher, né? É, então, é fácil confundir, mas tá aí também, não tenho certeza absoluta não, pra mim é outro. Eu acho que ele é um menino mesmo, mas na época então. Que eu jogava eu achava que era uma mulher. Não, e esse time tem a segunda versão dele, né? Ah, sim. É, uma coisa bem da hora que tinha nesse que eu lembro que fez muito sucesso era porque tinha os personagens com poder Orochi, né? Com poder Orochi. O Yori e a Leona não tinha time. E a Leona, né? Uhum. O Yori e a Leona eles não têm time porque eles despertaram o poder Orochi no 96, então eles estão meio que sendo cuidados pelos parceiros deles, é, então, né? Então eles não estão fora de time. É, na realidade, digamos assim, eles são usados como subchefes, né? Então, como esse torneio está sendo organizado pelo próprio Orochi, né? Escondidinho, né? Então a presença dele está ali no torneio, eles que têm o sangue manifestam o poder. Daquela forma, né? Essa é a explicação que, pelo menos, eu me lembre era na época. Tipo assim, como o Orochi está presente, né? O santo literalmente baixa neles. Ou é, eles despertam o poder. É, até porque, na época, eu não lembro que ninguém chamava de poder Orochi porque ninguém prestava atenção na história. A gente falava Yori demônio, Leone demônio, né? Demoníaco, eu lembro também. E chamava de demoniado. Demoniado de fumadão. Podia ser também. E o time do Yashiro, a Shermie e o Chris também tinha a versão Orochi deles, né? Exatamente. Só que aqui a gente chamava de Trio Fantasma, vai entender, né? Mas eles eram seguidores, assim, né? Eles eram seguidores. É, eles, junto com o Gwenitz, eram os quatro seguidores do Orochi, né? Eram os quatro seguidores. Cara, eu... Quando vocês viram a tela do Orochi pela primeira vez, vocês ficaram impressionados, assim. Achei muito, muito viagem aquilo. Parecia que tava em outro planeta, cara. É, tipo no alto de uma torre, né? Assim, Não, mas antes disso ainda, eu já achei legal a primeira vez que você enfrenta o Yori Demônio. Yori Yoshi. Nossa, muito, muito da hora a versão dele ficou, assim, né? Todo mundo queria jogar com ele porque ele era mais forte, ele era muito rápido, né? Era até difícil de dominar ele. Uhum. Ele ficava mais encurvado, babando, pô, caiu. Ele soltava bafo. Era muito engraçado. Ele quanto a Leona, cara. Era muito engraçado. É. Se movimentava numa velocidade absurda na tela. Pô, ele era até difícil dominar, porque ele era muito rápido. Assim. Não, era muito. Você fazia os pulos com ele, nossa, mas você pegava a gente que jogava muito, era terrível. O cara pulava, era igual um Nico Leão Dourado, cara. Ah, era uma pressão do caramba, né? A Leona também, eu lembro que aquele, quando ela tava na versão Orochi, aquele especial dela do V arrancava uma vida absurda. Uhum. E a Chizuru também, tem outra coisa, a Chizuru virou jogador, né? É verdade, antes ela só participava na história, né? No 96 ela foi subchefe. Ela foi subchefe, aí passou. E era um jogador apelão. Era difícil jogar contra também, quem jogava bem com ela. É, ela tem um poder de se multiplicar, né? É, você ficava meio perdido, assim. Mas eu achava muito bem animado. Achava muito bem animado aquilo ali. E não sei o que... O João, nessa época, deve ter jogado. Esse King of Fighters 97, ele deve ter jogado. Ah, sim. Eu lembro que essa época aí foi que eu mais joguei King of Fighters. Eu tinha viajado, eu tava morando na... Morando não, né? Passando as férias na casa de praia. É, tipo, casa de praia não tem nada pra fazer, né? Eu ia pra pracinha e ficava lá, tinha uma sorveteria lá com o fliperama. E ficava jogando King of Fighters 97, 96, aquele Cruising SE, o USA, né? De corridinha. E eu jogava com Orochi, com Orochi não, né? Com Yori, endemoniado. E, pô, era legal, cara. Mas eu lembro que tinha uma parada do Orochi ser o Chris, tinha uma porra assim, tinha. Como é que é essa história? Ele baixava no Chris, né? Era tipo o avatar dele? É, exatamente. Que interessante. Dos seguidores dele, ele escolheu incorporar no Chris, né? É. Aí no final você descobre que o Chris assume a forma do Orochi. Que é o andrógino? Né? Exato. É o andrógino. Todos eles escolhem o andrógino? É que ele deveria ser uma criança, né? Pedofilia, hein? O time do coisa eu achava legal de enfrentar o time do Yashiro, né? Que era sempre a mesma ordem. Vinha primeiro o Chris, na forma Orochi, antes de ser o Orochi, né? Mas com o poder Orochi. Depois a Shermie, com aquele beijo de raio dela. É. E o Yashiro, que era a defesa em pessoa, né? E uma coisa que era incrível, tipo assim, eles eram um clone mais ou menos do time do Japão, né? Vocês notaram isso? Que, por exemplo, o Chris, ele tinha o fogo, como se fosse o Kyo. Tinha uns golpes parecidos. Você nunca fez essa relação? Não. A Shermie era, tinha aqueles, aqueles choques elétricos, como se fosse o Benimaru. E o Yashiro é mais ou menos como se fosse o Goro Daimon. Que é do agarrão, né? Que é do agarrão. É, e é legal que a animação deles mudava. Por isso, a animação do Yashiro sentar com o poder Orochi era dele meio pulando, né, na ponta dos pés. Com o poder Orochi, era dele com os pés plantados no chão, girando as mãos no meio, assim, ó, na frente. É. Eu achava muito louca aquela animação. Mas muito louca aquela animação. É, e ele, a posição do jogador. Quando enfrentava ele ficava só defendendo, né? Ele lembra que ele quase nunca extremamente. Extremamente defensivo. Uhum. Ah, lembra até bola. Que eu usava o Robert pra passar dele. Tu usava o Robert pra passar dele? É, porque ele tem aquele golpe giratório, né? Que arranca, arranca a vida na defesa. Então eu ficava só dando aquele golpe giratório que ele ficava sempre defendendo e também atirando um pouco de vida. Cara, eu e usava. O Robert, inclusive, é um personagem que mudou bastante no 97. Absurdamente. Colocaram uma roupa nova nele, ele tem novos golpes. Tem um medalhão novo pendurado no peito. Nesse ele tá bem espanhol, tá bem, né? Tá bem. É engraçado. E aí, uma coisa que a gente não comentou até agora, assim, quais eram os times favoritos de vocês em cada versão, assim, vocês têm pra dizer? 94 eu sei que vai ser difícil, porque eram times, assim, estáticos, assim. Mas pra mim eu posso dizer que em 94 o meu time favorito era o time do México, que é o do Robert, o Ryo e o Takuma. Ah, o meu também. 94 e 95. Não era do México também, porque a gente tinha jogado Art of Fight também, rolava um pouco de identificação, né? Aham. Raid também? Eu jogava Street Fighter Alpha nessa época. Ah! você se abstém? Eu não sei, eu não jogava nada disso. É. Ah, eu tô aqui de... que alguém tem que gravar o cast. Em King of Fighters 95, alguém pode dizer um time? Eu continuava sendo o time do México, é? e um pouco, talvez, de vez em quando, Yori. É. Ah, o meu era um time editado, cara. Era o Iori, a King, né? O meu time favorito, e o Terry. Olha, time não muito comum, eu acho, assim. A King, eu joguei, eu aprendi a jogar com ela na 95. E depois ela virou praticamente figura em todos os meus times, até os últimos, assim. É. Ela virou figurinha tarimbada em todos os meus times. É, João, você tem algum time na 95? Cara, eu não lembro, que eu jogava com o Berimar, sempre gostei de jogar com ele. Uhum. Eu não lembro realmente qual time eu jogava em 95, não. Cara. Eu não lembro qual time eu jogava em 95. E 96? Você tinha um time da 96 ou tanto faz? É, Yuri, Terry. E rapaz, esqueci o nome do carinha, que é do time do Terry, que faz os furacãozinhos, luta o Muay Thai. Ah, o Joe Higashi. Isso. Ah, eu gostava muito de jogar com ele. Legal. Oh, Mr. Bubbles, time da 96, você deve ter um time legal. Ó, 96 eu gostava bastante do Kyo. Uhum. Assim, eu gostava de todos os personagens do time do Terry, só que eu nunca escolhi eles no mesmo time, assim, sempre variavam entre os personagens. Adorava o Kyo, que é uma nova pose de luta dele com os braços assim abertos. Porque eu achava show de muito, bola. Muito animal. Eu sempre pegava o branco, nunca o laranja. O Ryu. É a versão Ryu do Ryu, é. É, pô, eu gostava desse, assim, eu gostava, eu sempre gostei de jogar com todos, assim, mas os que eu mais gostava, assim, de personagem só eram esses. O time que você mais reunia, né? É, no 96 o time que eu mais reunia, eu acho, foi o Iori, básico, né, a King, e na 96 eu passei a jogar bastante com o Benimaru. É um time que eu usei muito, muito na 96, né, e na 97, vamos lá. Bom, 97, o meu time padrão, e até porque quase todo mundo que jogava com o mesmo time era Iori, Leone e Benimaru. Iori, Leone e Benimaru. De vez em quando alternava o Benimaru pro Robert, mas era praticamente isso. Iori, ou então Iori, Leona e Yashiro. Yashiro. João. Iori, Leone e a VIP, que tem o chicotinho. É, a Vice. Nossa, eu adorava ela, cara. Eu jogava muito mais. Deve ser a Vice, ela não tem um chicote, é uma das secretárias do Rugal. Não sei, mas acho que não tem ela no 97. Porque a cara, eu lembro que tinha um do chicote, sim. Tá, não, mas a Whip já é da 99. É. Olha, cara. É, então não lembro qual era o meu último. Não lembro. Meu time da 97 é o Yamazaki. meu personagem favorito da 97, disparado, assim. Jogo com ele em todas as versões do King of Fighters que ele tem, não são muitos, né? É, Terry e Benimaru. A variação era King. 97, por que eu pareço, 97 eu não joguei tanto com a King. O Benimaru mas... no 97 era bom pra caramba, né? Era bom pra caramba, velho. Nossa senhora. Fala, qual a sequência principal dele? Descendo o parafuso... Descendo. E naquele golpe que ele fica rodando pra tirar a vida na defesa. Mas muitas vezes você também descia no parafuso, dava um chute fraco, dava aquele chute dele rápido, em pé, e emendava no golpe do parafuso. Ou emendava no especial. Eu fiz muito isso também. Ele era muito forte. Muito forte, cara. Outro que o pessoal jogava bastante, eu nunca consegui jogar muito bem, foi a Blue Mary. Ah, sempre adorei a Blue Mary, mas eu passei a jogar com ela mais na fase Nest. Na fase Nest, né? Eu acho show de bola. Uhum. E o Hyde, 97, apesar de você não ter jogado, você tem um time de preferência? Eu não sei nem que time tem, na verdade. Flamengo, né? Time... Flamengo. Flamengo com o Sonic com camisa 9. É isso aí. Beleza. Alguma consideração mais a fazer? Não, só fechar a história, né? Fechar a história, né? Vamos ver se eu jogo um pouco King of Fighters agora. Uhum, é. Bom, pra fechar a história, né, o Chris, o Orochi baixa no Chris, né, pedofilia. Cara, e é engraçado isso, o Orochi escolheu logo o Chris, porque quem estuda não, quem procura, assim, saber sobre fantasma, espírito e tal, vê que eles geralmente, quem vê manifestações de fantasma e espírito é criança até adolescência, assim. Então acho que não foi arbitrário, não, ter escolhido o Chris. Não foi interessante, I See Dead People, né? Uma criança. E sempre tem fenômenos paranormais, sempre vai ter alguma criança ou adolescente próximo, assim. Cara, é legal, nunca tinha feito essa relação, mas faz todo sentido, cara. Concordo em cor, grau e gênero. Concordo que faz sentido mesmo, talvez por isso os caras tenham escolhido. É verdade. Vou ver se existe essa explicação em algum lugar. Mas ao término da história, né, o Kyo, a Iori e a Chizuru, eles derrotam o Orochi definitivamente e com o mundo livre de Orochi, a saga Orochi está encerrada. É, a Chizuru volta a prender ele no selo, né, que ele era preso antigamente. Resumidamente é isso, né? A história ela é mais longa, ela tem mais detalhes, né? Quem até quiser se aprofundar mais pode procurar, é fácil achar na internet. É bem legal a história, a gente tá contando resumido, mas a história é muito, muito boa mesmo. É até estranho um jogo de luta ter uma história boa, né? É difícil. É, então, mas eu acho também bem bacana essa história, até meio folclórica, né? E um jogo de luta ter uma história tão boa só prova novamente o esmero que a SNK teve com o King of Fighters 97, né, cara? Cuidado. Isso que eles já vinham preparando também, a saga desde os anteriores, né? Mas, é verdade. Pra mim, o 97 foi o melhor. É, não de se jogar, tem outros que eu gosto mais de jogar, mas o 97, assim, no conjunto da obra, eu acho o melhor. Juntando a história, os personagens que eles escolheram, o capricho que eles usaram no. Assim, já não acho os cenários tão bons quanto os anteriores, mas ainda são legais. É, o único ponto negativo que eu coloco no 97 é que não tem música em todas as telas. Né? E os cenários também, tipo assim, são cenários, cada time não tem o seu cenário. Mas, tipo, em compensação, você não tem música em todas as telas, mas a música do time do Yashiro, quando você enfrenta eles no Orochi, que música que é aquela? Eu lembro até do tema, o nome da música chama Rhythm Hallucination, uma coisa assim. É, que é aquela pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Sonorizem, por favor, é espetacular essa música. Se eu não me engano, esse time inteiro tem música diferente, né? Então, acho que esse time inteiro, na realidade, acho que não é que esse time inteiro tem música diferente, essa música vai variando, ela tem umas partes paradas, assim, que é meio vocalizado, né, e aí aos poucos vai vindo a batida. Então é uma variação da mesma música. Mas que à medida que cada personagem vai pisando na tela, vai mudando. É um remix, né? Do mesmo tema. Isso é outra coisa que é clássica bom. Também da Certain Team Comic é a narração, né? Da vozinha feminina aqui na Loud, né? Clássico, sim. Clássico. Uhum. Ready, go! Uhum. Fight. Isso é clássico da série. Também acho bem bacana. É bem narrado, extremamente narrado. Bem detalhada a narração. The Winner is... Tipo, eles anunciam bem. É, muito legal. Isso é bem bacana. Bom, galera, esse foi o nosso cast de King of Fighters. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente se vê sábado, né? no Orion Live, é, o Mega Live com todo mundo lá. E não esqueçam de mandar cartinhas pra gente. E foi isso. Obrigado e até a próxima.